não vale mais chorar por ele. Ele jamais chamou, jamais chamou. Não vale mais chorar por ele. Ele jamais chamou, jamais chamou. Você sofreu, você chorou. Ele nem te ligou. Você sofreu, você chorou. Ele nem te ligou. Pra cima! DJ Davidson, DJ Bebê, DJ Viro Mix. No comando do espetáculo, ele, o astro DJ Flávio Mix. O Gordinho Moral. Aqui. Não vale mais chorar por ele. Ele jamais chamou. Jamais chamou. Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou. Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou. Quantas vezes de você na solidão, chorando, sofrendo, era só desilusão. Quem ama, protege e faz tudo pelo amor. Seu coração está sofrendo por falta de amor. Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou. Jamais chamou. Ele nem te ligou. Ele não te quis, não soube ser feliz. Quando percebeu já era tarde demais. Seu coração está quebrado e não cola jamais. Ele tinha o seu amor e não soube dar valor. Agora ele chora por falta do seu calor. Por isso estou aqui, não chore por favor. Viviane Batidão, DJ Davidson, o mega do Guamá. E DJ Bebê, DJ Viro Mix. DJ Flávio Mix, o imbatível. O espetáculo já começou. Não vale.